caixão lacrado, choro, rosa. Minha mãe usa aliado sobre meu corpo, não se conforma, é foda. Infelizmente é só jogar uma rosa. Minha alma tenta, mas meu corpo não volta, não volta. Caixão lacrado, choro, rosa. Minha mãe usa aliado sobre meu corpo, não se conforma, é foda. Infelizmente é só jogar uma rosa. Minha alma tenta, mas meu corpo não volta, não volta. Infelizmente no momento já. Eu vou caminhar, quanto tempo eu sou função. Saquei de toda que os canhão na contenção, na apologia não. E o refrão é mais ou menos esse aqui, ó. Só pros doidão deitar no chão. Quando é assalto, é bom dar os malotes. Se não, seu corpo fica no asfalto. No asfalto. E na quebrada o desfalco. Choro, vela, rancor. Tiro com a pá de peça. A mãe que sente dor, seu filho se entrega. Sobre o vício, sobre a pedra. Aqui em cá, no Brasil é quem fera. E nós tem FSP, pode que as balas só CBC e os velhos vão morrer. E pra quem for se envolver, não tô influenciando, mas é o P2C. Firmeza negou, sangue escorre pra todas as quebradas. Saquei de torce, levou, e com o estalo das quadras tocar de tiro. 1533 é do partido, é só os loucos envolvidos, é só bandido perigo. Choro é foda, caixão lacrado, cheiro de rosas. Minha mãe não se conforma. Sobre meu corpo, descendo na corda. Pra dentro da cova é foda. Caixão lacrado, choro, rosas. Minha mãe usa aliado, sobre meu corpo não se conforma. É foda, infelizmente é só jogar uma rosa. Minha alma tenta, mas meu corpo não volta, não volta. Caixão lacrado, choro, rosas. Minha mãe usa aliado, sobre meu corpo não se conforma. É foda, infelizmente é só jogar uma rosa. Sei que o corre é louco no gueto, pra se manter firmão. Minha proteção morreu na cruz, na crucificação em vão. Pois o mundo se encontra de uma forma irreversível, onde os princípios do gueto é puxar o gatilho. Sem compaixão, bala dum-dum traçando o coração, é sem perdão. Menos um verme no mundão, na televisão. O que se passa é só tragédia, é morte, assalto, é o corpo do pobre no chão da favela. Enquanto isso, os corruptos deputados desviam milhões dos pobres. Não são presos, são a voz de Estado. Preocupado com sua conta na Europa, humano na fila de emprego. Sonho em se abrir uma porta pra não se arriscar. No artigo 157, lembranças da infância no CAD, quando ainda pivete. Seu sonho era como ser um popstar, chegar ao ponto mais alto sem precisar em alguém pisar. Deixar pra lá, realidade do gueto é outra. Matar pra não morrer, a vida é louca. Minha mãe usa aliado, sobre meu corpo não se conforma, é foda. Infelizmente é só jogar uma rosa. Minha alma tenta, mas meu corpo não volta, não volta. Caixão lacrado, choro, rosa. Minha mãe usa aliado, sobre meu corpo não se conforma, é foda. Infelizmente é só jogar uma rosa. Minha alma tenta, mas meu corpo não volta, não volta. Tudo acontece em uma quarta-feira, dia 1º de setembro, eu já pensei besteira. O enorme relógio da parede marca 9h50. Dentro da gaveta uma cromada, 1h40, uma manhã típica de fim de verão. A sol lá fora, reunião com os irmãos. Como encontrar palavra para descrever essa ocasião? A palavra exata para definir essa cena seria infâmia, vergonha, talvez extrema humilhação, desonra ou miséria dita. As palavras são precárias para expressar o que aconteceu naquele dia. Falta de dinheiro, vender droga, já tá ficando esparro. Dentro de um barraco, banda um monte de carro. Sai fora na sequência com os mano pra meter assalto. No lugar certo eu estou, vamos ver se eles aguentam, véi. Coloca os carros ligados e as máquinas na sequência. Caímos dentro, anunciamos assalto. Liguei o mano, qualquer coisa, queimo o asfalto. Subitamente disparo em vozes de comando. Palavrões, ameaças, porra, eu sou malandro. Em questão de segundo, 5 homens armados até os dentes. Encapuçado deste lado, dominaram toda a gente. Poucos minutos depois, tem seu poder, 50 refém. Pois dessa porra aqui, não sai ninguém. Só quero dinheiro, você sabe como é. Se der uma coisa errada aqui, ninguém fica de pé. De repente, uma explosão, seguida de gritos de agonia. Então, as forças especiais aproveitaram para tomar o controle da situação. Sangue de inocente que escorre pelo chão. O ar que se respira é de terror, desespero e medo. De repente o frio que arrepia meu cabelo. Não sinto mais meus braços, de repente o meu corpo inteiro. Vou fechando os olhos pensando no meu enterro.